que não estou sozinho aqui. A galera gosta de assim, hip hop, oh, oh, oh. Hip hop, oh, oh, oh. De maneira consciente, olha em progresso. O Brasil não é Hollywood, mas tem o seu sucesso. A rima contagia os mano e as mina. O grave, a batida é pura adrenalina. Cultura de rua, uma boa conduta. Família acreditou, agora aí escuta. Vamos no mesmo estilo de maneira diferente, quebrando preconceito aqui, seguindo em frente. O que era esnobado está em primeiro lugar. Faz o baile lotar e os break detonar. Pouco a pouco conseguimos conquistar nosso espaço. Contaria que chegou pra mandar esse recado. Sei que não estou sozinho aqui. A galera gosta de rap assim, hip hop, oh, oh, oh, oh. Hip hop, oh, oh, oh, oh. Sei que não estou sozinho aqui. A galera gosta de rap assim, hip hop, oh, oh, oh, oh. Hip hop, oh, oh, oh, oh. Rima de verso de pura alegria, paz e amor, uma nova epidemia. Abalou, contagiou, igualdade e harmonia. Conscientização, renovando muitas vidas. A galera que é forte e festa todo dia. Responsável é o DJ que toca e anima. Confraria está no ar, lado a lado com a família. Bondade, humildade, seguindo essa trilha. Tudo inspiração, feito de coração. Uma nova proporção, quero valorização. Se gostou, sai do chão e agite de montão. Sou de rap, abalou aqui, só agitação. Sei que não estou sozinho aqui. A galera gosta de rap assim, hip hop, oh, oh.